Tan 3153, da presente, Bride. Bride 3153. A 3153, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. Ok, 3153, agora Recife 251, alterna 13325, obrigado. Foi bravo, bom dia. Lima Alfa Romeo, confirma o pátio? Gente, Lima Alfa Romeo tá pronto, cópia. Lima Alfa Romeo para Porto Seguro, autorizado nível 045. Decola da pista no 7, com primeira curva à direita, no corredor Axé, inicialmente restrito 1.000 pés, até a liberação do controle Salvador. Controle opera em 120.8, torre 18.95, aciona 5543, o Lima Alfa Romeo. Tan 3890, coordena com o centro agora. 12685, alterna 12545. 2685, 2545, 3290, bom dia. Correto, Lima Alfa Romeo, confirme seu bem. Lima Alfa Romeo para acionamento e táxi, torre 118.95, bom dia. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, bom dia. Livre acionamento, chama pronto para o táxi. Na 6225, a sua identificação autorizada a chegar da BONF, desça para o nível de voo 060. Quebec ingressou até aqui. Controle Salvador, 55, meio, passando o líquido. Trip 5316, sem identificação, autorizada a chegada a Amanda, exceto nível de voo 070. Jimmy Oscar, Mike Quebec. Jimmy Oscar, Mike Quebec. Oceana 6225, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 200. Esquerda 200, Oceana 625. Oceana 6225, complete curva à esquerda na proa 205. Esquerda 6225. Cinco, três, um, no meia, da presente, foi direto Duna. Gente, direto Duna, 53 no meia. Desça pro nível de voo 060, trip 53 no meia. Trip 53 no meia, desça pro nível de voo 060. Oceana 6225, desça pro nível de voo, desça para 4.000 pés, ajuste no 021. Oscar Mike Quebec, mantenha a presente proa, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. Afirma Oscar Mike Quebec, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. Trip 53 no meia, reduzindo a velocidade para 300 nós. Poderia repetir a redução, por favor, para 53 no meia? Trip 53 no meia, reduz a velocidade para 300 nós. Ciente, está mantendo 290, senhorita. Ciente, então mantenha 290 nós, trip 53 no meia. Oceana 6225, confirme sua indicada. Indicada. Ciente, Oceana 6225. Trip 53 no meia, desça pro nível de voo 050. É 6225, desça para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado final ILS7, foi reporte estabilizado no localizador. Positivo, descendo para 2000, vai reportar estabilizado, Xanair 6221. Trip 53 no meio, reduza a velocidade para 250 nós. Reduzindo 250, 53 no meio. Trip 53 no meio, tráfego 1 hora, 3 milhas, rumo nordeste, no Charlie 210, mantendo 3000 pés. 53 no meio. No meio, desce para 4 mil pés, ajuste no 021. 4021, ajuste 53 no meio. Trip 53 no meio, reduz a velocidade para 1.809. Reduzindo para mínima, 53 no meio. Lima Alfa Romeo autorizado, ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. O Lima Alfa Romeo POB 02? Afirmativo. Oceano 6225, curva esquerda para 150, reporta estabilizar o localizador. É reportar, Xanair 6225. Trip 5316, tráfego superado, desça para 3000 pés, ajuste no 021. 3021, 5316. Autorizada a decolagem pistão no 7, o vento 190 graus, 18 nós, o Lima Alfa Romeo. American 980, ready to copy? American 802, Recife, clearance at level 410 via Upper Whiskey 58. Departure runway 10 after takeoff, left turn to Puka, departure Aracaju, transition. Salvador departure 120.8, tower 118.95. Squawk 5555, American 980. Four winds up level, only one zero. Left turn as you transition 121 or 120 just one. Tires 118.415, squawk 5555. Confirming tower 118 this moment type, American 980, report for push and start. And tower is 118.495. Xanair 6225, passou externo, baixou, travou. Oceaner 6225, bom dia, confirmando já visual com o campo? Afirmativo. 6225, tem livre pouso, pistão no zero, vento 190 graus, com 18 nós. Autorizado pouso, cabeceira no 10, 10, Oceaner 6225. Gente, uma Juliette Romeu, autorizado voo local, 500 pés, sobrevoo Avenida Paralela e Parque de Pituaçu, decola da Pitona 7 inicialmente com a proa do litoral sul. Controle Salvador, 120.8, Torre Nono 8.95, aciona 0195, Mike Juliette Romeu. Gente, Oscar Mike Quebec. Mike Juliette Romeu para acionamento táxi. Torre 1 noite, decimal 95. Juliette Romeu, bom dia. Livre acionamento, chama pronto para o táxi na base. Go ahead. I request final altitude flight level 310. 310, roger, send me. Thank you. Meu vai manter essa altitude para evitar formações. Gente, Lima Alfa Romeo. Mecca 980 for the ground. Mecca 980, back. Confirming your requested flight level 310, clear. Clear 310. That's affirmative, 310. 8, chama 121, decimal 9, solo. Pera à direita, solo 21, Chanel 622. Janer 6225, livrou, aguarda as instruções. O Janer 6225, táxi via Alfa, Juliette, gate 01. Alfa, Juliette, gate 01, Janer 6225. Juliette, gate 01, aguardará no local de Eduardo, como é que vem? 3531-6, estabilizou? 5316, estabilizado. Gente, complete o final, chame torre 11895, trip 5316. Poderia repetir a frequência da torre? 11895. 1895, obrigado, bom serviço. Torre Salvador, bom dia, trip 5316 estabilizado, passou externo, baixado e travado. 5316, bom dia, tráfego avistado. Tem livre pouso pistão no zero, vento 190 graus, 18 nós. Livre pouso, 5316. Até 160. Azul 9131, nação de dedicação, autorizada a chegada a Mari, disponível de voo 060. Identifico 060. Clear for set for taxi, American 980. Clear for push, American. Okay, the brake tower release, you've cleared to push. Primitive, we're buffered for tax, American 980. Patrão nosso na Quebec, localizador. Oscar Mike Quebec, complete a final, chame torre 11895. Bet 11895, obrigado, Quebec. Salvador, bom dia, tô passando o Oscar Mike Quebec. Eletro 7310. Oscar Mike Quebec, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão 0. Segue aguarda, Quebec. 53 no meio, no solo ao 51, libera direito, chama o solo 121 no decimal 9. Direito 121 no 9, 53 no meio. Solo 53 no meio, livrou a direita. 356, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte a Juliette, 3 no meio. Check o trem, livre pouso na 1-0, vento 190 graus, com 8 nós, altímetro no 021. Oscar Mike Quebec, ajuste no 021, trem baixado e travado, está visual com 1-0. Vicente, livre pouso. Rede autorizado, pouso, Oscar Mike Quebec. Go ahead. Yeah, we just need to wait here for one second, they need to put on a little last minute cargo. Lima Alfa Romeo, confirme seu estimado para entrada em Léus e estimado de pouso para Porto Seguro. Lima Alfa Romeo. Meu controle? Devido à sua altitude, a gente devemos perder o contato com o senhor, ok? Dentro de alguns instantes. A gente precisa o mais rápido possível o estimado para ingresso terminal de Ilhéus e estimado de pouso para passar para os controles adjacentes. Ok, ciente, mas precisamos passar pelo menos um estimado, o próximo possível para ingresso em Léus. Ingresso da Juliette. 35316, livre ingresso para o gate 09. 09, 5316. Ciente, o senhor está autorizado a subir agora para 2.500 pés o Lima Alfa Romeo. Copy. Tio, eu tinha entrado no 021 no livre táxi, chama para ingresso não no 7. Até Bravo Hotel Zulu, posso prosseguir conforme rota do plano. Decolagem pistão na 0 com primeira curva à direita, na saída da El Leda Bridge. Controle Salvador, 120.8, Torre 118.95, aciona 5567, TAM 3179. Zero de altímetro no 021, vigilância em radar. Reduza para 250 nós. Alfa Romeo, modifique frequência para 12345 para coordenações com os tráfegos locais. Lima Alfa Romeo. Gente. 3179, correto. Pronto para o acionamento. Zona 31, reduza a velocidade para 2509. Já manda 50, azul 9131. Gente, azul 9131. Oscar Mike Quebec, solo 56, livre à direita, solo 121, decimal 9. Obrigado. 1922, desça para 4000 pés, ajuste 1021. 4000, 1021, 922. Salvador, muito bom dia, é o papá papá, Mike Gillette Romeu. Cidade 3. No litoral sul, repórter onde irá fazer o sobrevoo? Princípio é Parque de Pituaçu e paralela. Ciente, Mike Gillette Romeu. Cidade 3. Afirma, Alfa Kilo, Parque 3. American Line 80, ready to push. Quanto push, American Line 80? Clear to push back and set up comfort taxi, America. Clear to push, runway 10, American Line 80. Para nível de voo 050. Fica atento ao sinalizador, a gente não sabe como é que funciona o parqueamento no pátio 3, é mais é com o fiscal de pátio mesmo. Zero. Ou 1922, desça para 2000 pés, ajuste 1021, autorizado final ILS e reposta estabilizar localizador. Sim, 2000 pés, 021, reportarei localizador 922. Reduz a velocidade para 220 nós.